Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, 21 de 3 de 2021, nós estamos aqui com o 82º programa. E hoje nós vamos contar com o nosso amigo Walter Farid Júlio, de Guarulhos. E estamos aqui no aguardo para que pedimos também aos nossos ouvintes que liguem para nós, porque hoje é um programa de pronto atendimento. Quer dizer, quem tiver dúvida, ligue para nós que nós vamos colocar a sua pergunta para o Walter Farid. Bom dia, Jorge Reis, que está lá no seu reduto caseiro. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar nos seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo o apoio da WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Gigavale Atacado, depósito, seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade e economia, e Camel Filtros, a saúde na sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas AMI, Anjo Ismael, Jefa, Luz e Vida e Casa do Caminho. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Walter Farid, que vai bater um papo conosco aqui, vai passar para nós aqui a sua experiência também sobre a importância do pronto atendimento nas casas espíritas. Um tema muito interessante. Tenho certeza que muita gente tem alguma coisa para falar, muita gente tem alguma coisa para reclamar, e vamos aproveitar o Walter aqui, a experiência dele nessa dedicação, né, há muitos anos dentro da doutrina espírita e nesse assunto, dentro das diretorias das casas espíritas, para a gente falar sobre isso. Ligue para nós, 3921, esqueci aí, Rodrigo, 9000, como é que é? Eu estou sem o número aqui. 3921-3009. Exato. 3921-3009, se quiser ligar nos nossos telefones, ou então participar das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e muitas outras mídias aí que o Rodrigo coloca em todas e ele vai falar para vocês. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, querido ouvinte aqui da Rádio Vivência Espírita, bom dia, nossos vivencianos. Já falem aí pra gente, todo mundo tá aqui no YouTube, tá assistindo a gente aqui no Facebook também, na rádio, se o som está bom, então vocês estão ouvindo bem, se tiver qualquer probleminha aí, se abaixar o som automaticamente, avisa a gente aí, manda mensagem que a gente tá de olho aqui, tá? Comentem se tá tudo em ordem aí pra gente. Então já deixo aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí em qualquer momento. Para você que segue o nosso podcast, está assinando aí o nosso site, para quem curte aqui os nossos vídeos, porque não é só seguir ou se inscrever no canal, também precisa curtir para o YouTube te avisar quando tiver novos vídeos. Então a gente agradece aqui quem já está participando conosco, quem já está ligado conosco, é o Benedito Figueiredo, nosso amigo Benedito já está aqui participando, o Gil Rangel lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, um abraço para o pessoal do Rio, o Aécio César lá de Sete Lagoas, o Daniel Rosa de Goiânia participando, a Gisele lá de Itaberá, São Paulo, o Ricardo Carmona aqui de São José, Fabiola, Rivail também lá de Itaberá, Rosana Arlen lá do Jefa, a Maura, a Marta Gonçalves, Rosângela Mendes, Milton Baruel está aqui conosco, já o Milton do Paulo de Tarso. O Zé do Espírito Santo, é muito bom ouvir o Zé aqui também, que a gente espera, a gente tem orado pela recuperação dele também. É, a Érica, Leandro, Fabiola, a Mariângela, minha mãe, aqui participando. E o Carlinhos está aqui já divulgando. O Carlinhos está aqui conosco, já vou passar a palavra para ele fazer a prece de hoje, né? É, também quero deixar um beijo lá para o Gustavo e para a Irene, que está assistindo a gente lá de Santos. Aqui no Facebook, a Ana Cláudia Valentim, Alessandra Martins, Aparecida Rossi, participando aqui com a gente. Olha quem entrou aqui, foi o Chandler, hein? O Chandler, que trabalhou na tenda de Umbanda Mãe Maria, está assistindo a gente, manda um abraço lá para ele, que está morando em Curitiba, para São Chandler. É, e esposa também, né? A gente vai passar agora para o Carlinhos, só antes falar que a gente vai sortear um livro e um CD para quem participar. Então, aí quem telefonar para a gente, o Beto está lá fora, é, vou até virar aqui, ó, para quem não conhece o Beto, aí. Opa! Ixi, passou para o geral aqui. Ó. Tem que vir aqui, ó, Beto, vem aqui, para que acho que fica mais fácil o pessoal te ver. Olha lá, Beto está lá fora, então, para quem ligar, vai conversar com o Beto. No telefone 12-3921-3009, que é o nosso Beto 9. E aí ele vai colocando também as interações aqui, é, como o Arlindo, o seu Arlindo já ligou, né? O vô da Camila e meu vô também de coração, tá ouvindo aí, manda um programa, beijos ao meu neto Rodrigo aí, ó. Minha família já tá em peso aqui, ó. Audiência tá total. É. Então vamos iniciar agora, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, meu querido irmão Walter Farid. Bom dia, Beto 9. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Neste domingo abençoado, vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter esta manhã de mais um dia de aprendizados. Que através do nosso querido irmão Walter Farid, nós possamos receber as orientações e os esclarecimentos tão necessários para que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada nesse orbe. Agradecidos por este momento sublime em união junto a Jesus Cristo, vamos fechando os nossos olhos, emanando as nossas melhores energias e os nossos melhores sentimentos a toda a família vivenciana, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós é o reino, vós é o poder e vós é a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância do pronto atendimento em nossas casas espíritas. Nós pedimos aos nossos ouvintes que mandem perguntas, que tenham dúvidas para o nosso querido amigo Walter Farid Júlio. O Walter Farid Júlio é dirigente de curso no Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Guarulhos, é palestrante espírita, apresentador do programa Ponto Atendimento da Rádio Boa Nova, e o seu slogan, o seu... sua maneira de ser é beijo no coração. Então, beijo no coração do Farid, beijo no coração dos nossos ouvintes. Bom dia, Walter Farid Júlio. Bom dia, equipe aí, são Jorge, Rodrigo, Carlinhos, Rui e todos vocês que estão participando conosco, uma alegria muito grande. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Rodrigo na abertura. Eu gostaria só de dizer que o meu nome todo é Walter Farid Júlio. Eu tenho três nomes para dar a oportunidade de vocês optarem por me chamar. Sou mais tradicionalmente conhecido por Farid, que desde de criança o pessoal começava a me chamar de Farid. e praticar muito bullying comigo na escola, quando eu era lá no primário, lá na década de 50, o pessoal falava Farid, fará farinha, isso aí me torturava, mas isso aí pegou e hoje eu não dou muito bola para isso, não. Eu sou aprendiz do Espiritismo há 21 anos, tá? Estou cada dia procurando um entendimento para que nós possamos evoluir e aprender nesse vivenciamento, levando para outras experiências. Um beijo no coração, esse é seu encerramento das perguntas. Eu falo às vezes um beijo no coração e às vezes eu falo um beijo na sua alma. Tá? Então vamos lá. Farid, agora fazer bullying com o nome Farid é legal mesmo, eu acho, né? Bem bacana. Porque era normal isso aí. Eu também não eu estou falando de cadeira, porque por ser nordestino e ter vindo cedo para São Paulo, né? Vindo cedo para cá. Então, bullying comigo era a coisa mais normal do mundo. Se tivesse algum problema psicológico, tinha ficado louco de tanto bullying, né? E o Rui sofria bullying porque era pobre. Pobre demais, pobrezinho. Ia de pé descalço para a escola. Então, se for para falar em bullying, a gente faz o programa inteirinho só falando de nós. Só falando, né? De bullying. Com certeza. Não era só isso. Não era só isso. Além de ser o quê? A gente sofreu bullying pelo Farid. Ainda tinha um pessoal que... Aquela época eu tinha cabelo, né? O meu cabelo era tudo, assim, encaracolado. E tinha uma equipe, um pessoal que me chamava de Turquinho Baiano. Ou seja, era dupla discriminação. Me chamava desdenhando como o nordestino, o bully ao nordestino e o bully a minha pessoa. Isso, né? Só falta dizer que você era corintiano também, igual o Rui. Não, não sou, não. Eu sou pelo menos disso você escapou, então. Mas, Farid, você é turco ou é libanês? Na realidade, eu sou a mistura. Eu sou um complexo de 4 descendências. É, então, é complexa a situação. É porque tem 25% de cada lado. É porque é outra coisa me chamar todo mundo de turco. E quando Na realidade, o árabe não é turco, né? A Turquia não é um país árabe, né? Então o pessoal confunde muito, tá? Realmente o povo árabe é considerado como turco, porque quando foi na época da guerra, quem controlava os imigrantes era a embaixada americana, que batia um carimbo todo considerado turco. Então, é por isso que dei essa denominação. Mas nada contra os turcos, e eu até brinco com isso e lido bem com isso. Nunca me preocupei, não. A minha diferença era porque era baixinho. Então, essa era outra situação. Não, é que nem o nordestino, quando vem aqui para São Paulo, a gente chama tudo de baiano, né? E o Jorge deve ter sofrido muito bullying aqui em São Paulo. Mas, Farid, vamos entrar, então, logo no nosso assunto. O que é esse pronto atendimento que você faz lá no, na Rádio Boa Nova? E outro dia eu vi um programa que você estava com a Núbia Polatti, muito bonita, uma mulher muito bonita, que estava lá junto com você fazendo o programa. O que é esse pronto atendimento? Olha, o pronto atendimento é um programa que tem na Rádio Boa Nova em torno de 8 anos, que ele dá um atendimento que nas casas espíritas, normalmente o pronto atendimento é chamado atendimento fraterno. Então, na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, passou-se a trabalhar com o pronto atendimento ao vivo, né? Antigamente não era todos os dias, agora de segunda a sábado, sendo que o único dia sábado que é às 14 horas, durante a semana de segunda a sexta às 17 horas. E no final de 2016, eu tive algumas experiências, fui convidado pela equipe lá da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, o Júlio Sena, também a Ellen Souza, o André Marusso, depois, logicamente, com a supervisão dele, e eu fui convidado para estar participando do pronto atendimento. Oficialmente, eu iniciei em 2017. Naquela época, a gente conduziu o programa e eu tinha proposto a trazer sempre um convidado. Você citou a Núbia Polatti. A Núbia Polatti é uma exímia trabalhadora do GBEM, Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, a qual eu estou há 21 anos aprendendo o Espiritismo lá, e aí eu convidei a Núbia para ir num dos programas, porque cada semana eu levava um convidado. E naquela semana a equipe falou assim, poxa, essa moça aí, ela foi a que melhor deu liga com você. Eu falei, poxa, se é isso, vocês estão dizendo, eu vou convidar a Núbia para ficar comigo aqui. E a Núbia ficou comigo lá e hoje ela participa até de outros programas, está participando do Manhã Boa Nova às quintas-feiras, então ela está muito ativa lá. Mas antes eu participava uma vez por mês num programa chamado Agenda Espírita da USE de Guarulhos, na Rádio Boa Nova, que era só... Eu participava uma vez por semana. Então, eu participava uma vez por semana e eu já tinha uma ligação com a rádio, mas não com a TV. Então, de 2016 para cá, que a gente está trabalhando. Tá? E o pronto atendimento, que nas casas é chamado como atendimento fraterno, é algo divino, eu diria, muito, muito importante. Quando nós, às vezes, achamos que a nossa dor é a maior dor, nós percebemos que existem muitas dores muito maiores do que as nossas. Bacana, bacana mesmo, viu, Walter? Devia ser uma preocupação constante esse atendimento fraterno no Centro Espírita. Mas eu penso assim até que é muito pouco tempo dedicado a isso. As pessoas chegam no centro, geralmente você faz uma entrevista rápida ali para dar orientação inicial. Agora, e nós nos preocupamos muito com a preleção, né? Atender, dar o passe nas pessoas. E quem já chegou pela primeira vez que entrou ali, que já sabe como funciona, parece que dá uma esquecida dela ali, ela fica no canto. E às vezes ela quer continuar com atendimento fraterno, ela precisa de atendimento fraterno. É claro, eu sei que existem muitos centros espíritas nossos que não tem gente habilitada para atendimento fraterno, mas nós temos que dar um jeito nisso, tem que fazer curso de atendimento fraterno, alguma coisa desse tipo, para poder você dar mais atenção, tipo assim... ter um departamento na hora da preleção, na hora dos cursos, será que for que esteja ali separado à disposição para atendimento fraterno, porque talvez seja no atendimento fraterno que você consegue ajudar muito mais a pessoa. O que, você pode falar sobre isso? Eu acho muito oportuna essa sua colocação. Como eu tenho mais experiência com o GBEM, que é o Grupo Espírita do Dr. Bezerra de Menezes, lá, graças a Deus, a gente faz cursos de formando novos pessoas habilitadas para trabalhar no atendimento fraterno. Os cursos são dados e esse departamento lá no GBEM, ele é muito assim, tem um olhar muito importante para ele. Para você ter uma base, nós temos a nossa colega, a Josivânia Barreto Ferraz, ela está na frente desse departamento há muitos anos. E nós temos, só nesse atendimento disponibilizado para o atendimento fraterno, nós temos na nossa casa 34 pessoas habilitadas. No entanto, mesmo aquelas pessoas que não estão naquela equipe dos 34, como os diretores, muitos conselheiros, eles também fazem um atendimento fraterno. E nós temos um grupo, dentro desse atendimento fraterno, nós temos um grupo primário, em torno de 8 pessoas, que é aquele primeiro atendimento que fala bom dia, boa noite, boa tarde, lá na entrada, na recepção. É aquele que realmente recebe ali, que está tudo no contexto, fazendo parte de um geral. Existem muitos colegas que, infelizmente, ao concluir os cursos na casa, que local você gostaria de trabalhar? O primeiro passo que quer, normalmente, é só trabalhar numa sessão mediúnica. Mas ele esquece que uma pessoa que está no atendimento fraterno ou mesmo no atendimento da recepção na casa, ele está fazendo um trabalho mediúnico de grande importância, porque ele está acolhendo aquele irmão que está chegando na casa, que muitas vezes tem situações muito complexas, e ele quer uma palavra, um apoio. Infelizmente, hoje, nós não estamos tendo a chamada possibilidade do abraço, mas isso é muito importante, nós temos que estarmos com essa atenção. Como nós estamos mais efetivamente na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, passei a ter um gosto muito diferenciado por isso, porque nós temos a oportunidade de atender até fora do Brasil, tem pessoas que ligam e faz a conexão conosco. É uma participação, um trabalho muito gratificante. E também poderia estar ligado os grupos espíritas ou as USES para fazer uns trabalhos mais de divulgação, mesmo nesse momento de pandemia, pudesse estar desenvolvendo os chamados cursos de atendimento fraterno para que possam dar assim experiências e segurança para os, os voluntários do Espiritismo a estar atendendo e trabalhando nesse segmento. Então, é isso aí. Isso, legal. Podia parecer assim com um CVV, mais ou menos, né? É. Exatamente. E nessa época, é a época que estão precisando mais. Você está falando, você falou uma coisa muito importante aí, que seria... Quer dizer, nós estamos fazendo muitas lives, né? Fazendo muito evangelho, tentando, de alguma maneira, levar para a casa das pessoas um complemento também da casa espírita, já que não estão podendo ir. Mas se a gente tivesse treinado para um atendimento fraterno, seria muito mais legal as pessoas se colocarem à disposição, principalmente cada um no seu centro. Olha, tem essas pessoas aqui que podem conversar com vocês e seria interessante, ou então ser recomendado. A gente vê nessa pandemia tantas pessoas que procuram, de alguma maneira, um centro espírita, porque as pessoas param, mas o centro, mas a espiritualidade não para, não. E as obsessões também não param, não. Pelo contrário, aumentam muito mais ainda, né? Com certeza. Deixa eu comentar aqui que quem entrou aqui para mandar um alô foi o nosso amigo Ed Moreno. Manda bom dia, nobres amigos Rui, Carlinhos, Jorge, Rodrigo. Também meu grande amigo e irmão Farid. Fizemos muitas palestras juntos no GBEM, em Guarulhos, com o tema, título da nossa música, aí de volta, saudades. Lá do Ed. E falando em saudades, como eu comentei aqui antes do programa, quando eu estava trabalhando no aeroporto de Guarulhos, ali em 2012 para 2014, durante a concessão, né, a transição da Infraero para a Gru Airport, eu morei ali do lado, no Minas Gerais, né, lá no SECAP. E eu frequentei o GBEM também ali do lado. Então, ia sempre depois do trabalho, quarta-feira, não sempre, toda semana, né? E depois ia lá, comecei a fazer o Coen também lá, tava comentando que eu falei, gostei muito da casa, tenho saudades também de lá. Não é só você não, Ed. Mas o Farid, quais são as perguntas mais comuns que acontecem no pronto atendimento? E nós também queremos dizer aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, para mandar a pergunta para que você possa fazer o pronto atendimento no programa de hoje. Quais são as perguntas mais comuns no seu programa? Lá no pronto atendimento, o que mais tem acontecido é pessoas ligadas à depressão, certo? E a dificuldade de lidar com entes queridos que partiram para a pátria espiritual. É muito frequente, ultimamente, está tendo muita situação nesse quadro. E eu diria, na sequência, a terceira seria o problema de desentendimento e relacionamento conjugal ou mesmo familiar. Tem tido uma frequência crescente nesse tipo de colocações, tá? Então, eu até brinco com a minha irmãzinha Núbia, eu falo assim, quando for meu relacionamento, eu vou pedir para passar para você, Núbia. Eu ainda brinco com ela, porque é engraçado que tem alguns momentos que cai muita situação de dificuldade de relacionamento, às vezes situações que não acontecia, ultimamente tem aparecido, que é conflitos familiares, tá? Muito comum. E, às vezes, eu gostaria de falar uma coisinha que o Rui, ou o Rodrigo, acho que foi o Rui. Jorge. O Jorge falou na época. Jorge, eu lembro até hoje. Eu estava em volta de 2004, por aí, 2005. Uma vez por mês no GBEM, tinha, né? Porque agora não está tendo, devido à pandemia. Mas uma sessão de psicografia, que era o último sábado do mês. Então, é coisa assim de 300 pessoas indo lá no GP procurar mensagens. E aí, esse dia, eu estava fazendo o papel do pronto atendimento, ali do acolhimento no portão. Ia subindo uma senhora relativamente jovem. E ela perguntou por que estava aquela fila. Formava uma filinha para passar, para dar o nome do desencarnado. E ela parou e olhou para mim assim e perguntou o porquê daquela filhinha. E aí eu disse para ela que aqui hoje vai ter uma sessão de psicografia e tal, expliquei para ela ali rapidamente e tal, e ela falou, a gente pode participar? Eu falei, pode. Essa senhora adentrou, foi lá, assistiu a palestra, acho que não pediu psicografia, foi embora. Isso foi no final do ano. Quando chegou na virada do ano, aquela mesma senhora estava matriculada numa turma para fazer o curso de o primeiro ano, lá que na época chamava PBDE, agora é ESD, né? PBDE. Então, o que aconteceu? Ela matriculou e aquele ano eu ia dar aula com a minha colega, a Adriana Lira, no PBDE. E essa senhora estava lá assistindo. Passado alguns dias de aula, ela me chamou e falou assim: olha, você lembra aquele dia que eu estava subindo? Sinceramente, eu não estava lembrando mas daquela situação. Ela falou assim: aquele dia eu ia pegar o ônibus, ia em frente ao Shopping Internacional na Dutra, eu ia pular lá e me suicidar. Uhum. Eu lembro bem, porque aquilo ficou marcado. Então, ela, naquele atendimento ali, no pronto atendimento ali, ela que disse que ela tirou da cabeça a ideia de suicidar. E ela estudou no GBEM, fez 4 anos de curso, depois ela foi trabalhar em outro local, ela foi trabalhar num segmento que mudou de Guarulhos, ficou frequentando o GBEM uns 8 anos por aí. E ela disse isso. Então, observa o quanto é importante uma palavra, um atendimento, um acolhimento, um pronto atendimento, um atendimento fraterno. É muito importante. Tá? Isso aí. Desculpa de eu ter voltado lá, porque a hora que algum de vocês fez uma colocação, eu lembrei, já tinha passado a fala. Na realidade, a gente não tem a ideia do instrumento que nós estamos sendo, um instrumento divino, em certos momentos, para algumas pessoas. A gente não tem essa ideia. Por isso que o atendimento a uma palavra é muito importante. Você falou em suicídio. Quantas pessoas nos procuram no atendimento fraterno que você, mesmo ela não falando que ela quer se suicidar, você está vendo ali nela que ela está faltando pouco para isso acontecer. Alguns também chegam até dizendo que vão suicidar. Quer dizer, eu acho que é por isso também, Walter, que as pessoas, os próprios espíritas, têm medo do atendimento fraterno, têm medo de chegar e ser essa pessoa, de estar ali e estar de frente, porque eu já presenciei algumas vezes em atendimento fraterno a esposa chegar e falar: está acontecendo isso comigo, você acha que eu devo me separar? Então, você vê que são coisas que, se você não tiver coragem e não tiver com habilidade no momento, pedir auxílio para a espiritualidade ali, você não sabe nem o que falar. Olha, mandei meu filho embora para fora de casa. Você acha que eu estou certo ou estou errado? Olha que cada coisa acontece com a gente dentro do... Isso são coisas pequenas, porque acontecem coisas que nem padre escuta, sinceramente, né? Nem padre consegue escutar. E a gente tem que ter uma habilidade. Se você não tiver firmeza de propósito, não tiver ali vendo que você está prestando um serviço importante dentro da doutrina, dentro do centro espírita, você não consegue. Acho que é por causa disso que a gente acaba não tendo tanta gente voluntária para o atendimento fraterno. Embora a minha formação primária, eu sou formado em biologia, fui professor de biologia há muitos anos, mas eu tive a satisfação por necessidade. Em fazer, naquela época, não era pós-graduação, era extensão universitária. E eu fiz uma extensão universitária em psicologia. E eu fiz mais para autoajuda. Tá? E aconteceu um fato muito interessante, que o professor, ele sempre explicava alguma coisa. Tinha um professor extremamente importante. Ele dizia assim: cuidado com a transmissão da psique. Aí eu ficava: por que a transmissão da psique? E naquela época, eu trabalhava naquela época, eu ainda não trabalhava no segmento de oncologia, mas eu trabalhava na área de enfermagem. Ele falava assim: você está lidando com o paciente na sua frente, você tem que tomar cuidado para não permitir a chamada transmissão da psique. E aí nós podemos trazer isso para o atendimento fraterno. Porque aquele médium que está fazendo um atendimento fraterno, num pronto atendimento, se ele não tiver um equilíbrio psicológico, um equilíbrio espiritual, ele pode permitir com que aquela influência energética faça com que desequilibre aquele indivíduo e possa trazer consequências maléficas para aquele indivíduo. Porque você colocou muito bem, Jorge, porque o indivíduo, primeiramente, é importante que ele tenha um embasamento do conhecimento do espiritismo, de um pouco de conhecimento de preferência o máximo que puder, da parte mediúnica, de toda aquela parte. E, principalmente, o relacionamento. Está trabalhando naquele sistema de empatia, sentir o que, que aquele irmão que está ali na frente procurando uma ajuda, o que, que nós podemos estar direcionando e falando. Até as palavras nós teremos que ter cuidado, porque nós podemos tanto elevar aquele indivíduo ou derrubá-lo. Então, você fez uma colocação muito sábia. É por aí. Nós temos que estarmos preparados e tocarmos em frente. Era muito comum... eu, por exemplo, sou uma pessoa chamada sinestésica. Eu falo, eu gesticulo, eu abraço e tudo, tudo isso. Eu faço isso... Criado na roça, lá no interior, lá de Santa Fé do Sul, eu tenho essa tradição, até uma mistura de raças, tudo. Então eu acostumei com isso, desde lá do linguajar lá da roça, e eu até. Então, agora, às vezes a pessoa não quer muitas palavras, mas ele quer naquela recepção, um bom dia, uma boa tarde, uma noite, mas ele quer que você cumprimenta ele e olha no olho, enxergue aquele irmão como um ser humano. Porque é isso que a pessoa está falando. Então, às vezes, um silêncio, ele pode dizer mais do que duas horas de palavras. Você quer aquela pessoa olhar para você e falar aquele monte de coisas e você silenciosamente abraçar ou amparar aquela pessoa, ser ouvido daquela pessoa. Existem pessoas que têm uma busca de querer ser ouvida. Ela pode querer ser ouvida. Então, quando ela vem perguntar alguma coisa, muitas vezes ela tem a decisão tomada. Então, se você, como você bem disse, se você não souber o que dizer para ela, você pode até potencializar aquela ação e muitas vezes essa ação poderia ser um suicídio. Entendeu? Eu tenho uma informação para passar para os vivencianos, que o José do Espírito Santo nos informa que hoje é o dia da Síndrome de Down. Sim, e tem uma pergunta do Valdeci para você. Valdeci Braulio nos pergunta: muitas pessoas não frequentam o espiritismo por medo, desconhecimento e vergonha de se mostrar. Pergunto: os atendimentos pela internet abrem as portas do espiritismo para essas pessoas? Valdeci, uma gratidão imensa pela sua participação e a confiança de estar colocando tal importância dessa pergunta. Na realidade, com essa pandemia, houve desenvolver alguns canais. A casa que eu frequento, nós desenvolvemos o atendimento fraterno à distância. Está indo muito bem, tem uma equipe, essas 34 pessoas que trabalham no atendimento, nem todos se disponibilizaram, mas tem os que têm o WhatsApp para que a pessoa possa estar entrando e atender. A TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, através da FEAL, criou também o CASO, que é um atendimento, centro de atendimento à distância de orientação que posso estar fazendo. É muito importante, porque a pessoa vai se soltando. E esse fato, Valdeci, de você falar que tem medo de frequentar uma casa espírita, eu vou dizer para vocês, eu fui muito cruel com qualquer religião. Eu passei a ter aversão à religião com 10 anos de idade. Na escola, lá no primário, eu, de certa forma, tomei raiva de religião. Então, qualquer religião, para mim, era alvo de críticas. Tá? E quando eu dava aula também, eu não deixava o aluno falar nada sobre religião na sala de aula. Então, a partir do momento que eu, por umas circunstâncias diferentes, a minha filha, ela teve um desencarne de uma colega no acidente automobilístico. E quando essa colega desencarnou, eu visualizei a colega e eu não sabia nada do que tinha acontecido. Ela foi à noite, no acidente de carro à noite, e eu visualizei. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como a mãe dessa colega era espírita e frequentava o GBEM, ela não ia fazer missa. E a minha filha, por ser muito ligada à Juliana, que era aquela colega dela, pediu para me levá-la lá no GBEM. E eu fiquei muito bravo. Falei, você tem coragem desse lugar? Você está louca? Tá. Aí eu levei. E levando lá, eu fiquei aguardando no carro. Porque eu tinha medo de adentrar uma casa espírita. Eu tinha medo. A ignorância, a prepotência, a arrogância, fazia daquilo algo muito superficial. No entanto, eu acabei adentrando a casa para falar para minha filha que eu ia embora, Mas a hora que eu adentrei a casa, eles encostaram a porta para fazer aquela prece. Naquela época, encostava a porta para fazer a prece. Agora, depois de um certo tempo, não. Aí eu fiquei ali, olhei para um lado, olhei para o outro e não sabia para onde ir. Aí eu vi, veio uma pessoa que tinha o meu sobrenome, é Júlio, né? Veio a pessoa, uma pessoa alta, assim, com um crachá escrito Júlio. Aí eu falei, aí eu olhei para ele, Júlio. Aí ele, boa noite, meus irmãos. Nós que encontramos aqui no GBEM, nessa casa de orações, que todos possam ser bem-vindos. E fez a prece, uma prece envolvente, sabe? E aí, em seguida, apresentou o palestrante, que era o senhor Pedro Pereira da Silva, um magrinho, mulatinho, careca, assim, cabelinho branco aqui dos lados, 1,55m de altura, 1,60m no máximo. Boa noite, meus irmãos. Olhei para ele e falei assim, esse velhinho não vai dar conta. Mas aquele preconceito, aquela arrogância. E eu olhei para ele, aquela voz mansa. E eu apavorado, sabe para onde que eu vou fugir aqui, né? Já comecei a olhar para os lados. Esse homem, ele chegou e começou a falar, bem-vindos a esta casa, eu que estou nessa oportunidade de falar com vocês sobre a paciência e a tolerância para com o próximo. E esse homem começou a falar e eu comecei a perder o medo, mas eu comecei a ter um envolvimento de pavor, de vergonha que eu estava passando. Tudo que aquele homem estava falando, uma voz doce, sutil, eu fazia no trânsito. Dirigia, apertava o carro em cima dos outros. Tudo aquilo que ele foi falando, eu fui enterrando naquela cadeira, a cadeira de madeira. E aí encostei a cabeça na cadeira da frente e a minha filha falou, pai, você está passando mal. E eu fiz gesto para ela que era para não falar comigo. Tirei o óculos, porque o óculos estava inundado de lágrimas. E a partir daí, camufladamente, eu comecei a frequentar o GBEM. Percebi que aquilo tudo que eu tinha de preconceito estava na minha ignorância, na minha falta de compreensão. Porque a maioria das pessoas pensa que ao entrar numa casa espírita, ele vai sofrer todas aquelas consequências de que o pessoal que não conhece, como eu, não tinha conhecimento nenhum, joga para os outros, passando como é coisa daqui, coisa da lá, coisa do demônio, como muitos irmãos às vezes falam. Então, isso aí, Valdeci, nós temos que despir desse medo, procurar assistir. Ninguém precisa ter 10 cursos, 10 faculdades para frequentar uma casa espírita. Nós trazemos na nossa essência a sabedoria inata de outros vivenciamentos. O que, que é isso? Nós trazemos muitos aprendizados de outros vivenciamentos. Quando você dá a oportunidade do entendimento, você vai aprender e vai conseguir eliminando todos os medos, e vai pegando o prazer de servir. Paulo de Tarso já disse, se nós, sem a caridade, nós não vamos a lugar nenhum. Nós podemos eliminar tudo que nós possuímos, todos os bens, mas se nós mantivermos o amor ao próximo, como lá no Evangelho do Cristo diz, amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não amar a mim, não tiver o entendimento de aqui dentro de uma essência divina, que é a minha alma, eu não amarei ninguém, ninguém. Então, eu primeiro tenho que cuidar da joia que está aqui em mim, que é a minha alma. A partir daí, eu vou poder estender o braço a alguém, ou uma ligação à distância no atendimento fraterno. Bom, essa é Rodrigo, a gente precisa ir para o intervalo, hein? Sim. Deixa eu pôr aqui. Então, a gente, muito legal, a gente, né? Muito legal. A gente pode aproveitar e colocar a música do amigo do, do, um amigo do Farid, que é o Ed Moreno, a música que Faço Bem Você Também. Não é ligação direta? Não é ligação direta? Não, se quiser ligação direta, tem também. Eu tinha escolhido aqui a Faça o Bem Você Também. Ah, tá. É que eu acho que a gente toca tanto ligação. A gente toca tanto ligação direta no programa que o pessoal já está mandando cortar já. É porque é do tema, mais ligação com o tema, né? Essa aí que você colocou. É, mais ligado ao tema. Mas a ligação direta, inclusive, nós gravamos aqui também. A gente tem o Grupo Castelão aqui. E nós gravamos também uma ligação direta. Ligação. O Sérgio Santos já gravou, né? Ligação Celestial. Ligação Celestial é o nome da música, o nome da música original. O Ed Moreno, ele teve a oportunidade, sim, de a gente trabalharmos lá em dia de psicografia, já fiz algumas palestras junto com ele, o Raí Souza também, né? O Luiz de Santo, a gente tem umas parcerias lá, muito legal. Legal, depois a gente volta aqui, tem a pergunta do Aécio também, que pergunta por que ainda nos prendemos com rótulos religiosos? Aí eu acho que até você já comentou, mas aí a gente depois volta com a pergunta dele aqui. Rodrigo, só aproveitando para não deixar passar em branco, o José do Espírito Santo lembrou que hoje é dia da síndrome de Down, sim, né? E a gente dá tanto valor para os portadores da síndrome de Down, lembrando que síndrome de Down não é doença, né, pessoal? Síndrome de Down é uma síndrome que deixa as pessoas mais lentas, né? Mas se a gente conversar com o Gustavo, que é filho do José e primo do Rodrigo, a gente vai ver o que é um papo firme, que é um papo para frente, que é conversar com a pessoa muito inteligente, né? Que amorosa, né? Também. Nos envolve o tempo todo. Nossa, que é o Gustavo, filho do José do Espírito Santo, lá de Santos, né? Que é primo do Rodrigo. Eu também tenho um sobrinho, que é o Rogério, lá em São Paulo, também, que é o nosso xodó, Rogério. Ele já tem 40 anos, o Rogério, né? 39. Teve Covid. Uhum. Foi até entubado 3 dias e a nossa preocupação foi muito grande, porque a gente vê a importância que ele tem dentro da família, né? Quando a gente vê isso. E nós fizemos um livro, né? Está até aqui, eu peguei ali na hora que falou, Rodrigo, Das Sombras do Alvorecer. Esse livro, Das Sombras do Alvorecer, o protagonista é o anjo que é portador da síndrome de Down. Então, aqui a gente fala muito da síndrome de Down, tanto no plano espiritual como no plano físico. E a importância que é para a pessoa e para a família ter essa experiência, né? Ter essa experiência de um casal que tem um filho com síndrome de Down em casa, é um presente que eles receberam de Deus, porque não é qualquer mostra um. Aí de novo aí, mostra aí de novo o livro. É o Das Sombras ao Alvorecer, que nesse livro nós temos a companhia do Aurélio Augusto, que é o autor espiritual, né? E também Pai Joaquim e Mãe Maria, trabalhando, que a Mãe Maria ela tinha um laço muito forte com o Ângelo, que é o protagonista do livro, que ele continuava no plano espiritual com as mesmas feições da síndrome de Down, porque ele falava que foi a encarnação mais importante da vida dele. Então, ele queria manter desse jeito para poder não esquecer da reabilitação dele para a vida por essa importante encarnação que ele teve como portador da síndrome de Down. Então, um grande abraço para o Gustavo, um grande abraço mesmo para ele, para o José, para a Irene, um grande abraço para o meu irmão lá, para o meu irmão Júlio, para a minha irmã Antônia, minha cunhada Antônia, para o Rogério, e para todas as pessoas e as famílias que têm um portador da síndrome de Down na família. Um grande abraço a todos vocês e Deus os ajude sempre. O portador da síndrome de Down é o espírito que vem nos trazer o verdadeiro ensinamento do amor incondicional. Quando você chega perto de um espírito com síndrome de Down, você sente o verdadeiro amor incondicional dele, que te olha com extremo carinho, que você se comove diante dele. É impressionante. É muito amoroso mesmo. O Gustavo, principalmente, está ouvindo, a gente está assistindo. Só queria comentar aqui que eu não deixar de falar do pessoal que está no WhatsApp participando conosco, né? O Marcos Gaio Gama, que está sempre conosco aqui participando. Aqui também a Gisele Taberá, né, que eu já tinha comentado pelo YouTube. Comentar aqui no Facebook, tá? Quem está aqui, a Vilma Lima, lá de Leme, participando. Aniversário no dia 18, viu? Um grande abraço para ela. Então, a Vilma Lima, que sempre está aqui conosco pelo YouTube, a Ana Cláudia Valentim, a Belks lá de Caruaru, Pernambuco, assistindo a gente, mandando um abração para a Belks, sempre está conosco, também participando. Josefina sempre participa, lá de São Paulo, Guaianazes, Zona Leste, participando. Então, falando de Zona Leste, a gente vai soltar aqui em homenagem também à Zona Leste, é o Ed Moreno, que mora também lá, né? Então, do lado do Corinthians lá, do lado do estádio do Corinthians. A Lúcia Nogueira de Jacareí. Jorge. É, Jorge. Sim, Parque São Jorge. Mas deixa claro que ele é São Paulino, tá? Então a... Não, não é no Parque São Jorge, não. É lá no estádio novo lá, onde é em Itaquera. Itaquera? Ah. É. Então, só para comentar aqui, né, o Forcato também aqui fala que eu acho que no atendimento fraterno é muito importante o atendimento se portar como amigo. Sou fã daquela frase do CVV: é muito mais fácil viver quando se tem um amigo. Legal, Forcato. Obrigado pela participação. O Forcato está sempre conosco também. Só antes da gente ir para a música, eu não posso deixar de comentar as rádios que estão ligadas conosco, a Rede Doutrina lá do Rio de Janeiro, lembrando que a Rede Doutrina lançou a versão nova da revista Doutrina, vale muito a pena vocês participarem aí, depois a gente publica de novo o link. Tem também a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Também temos a TV Espaço Espírita retransmitindo e o Recanto da Prece Eurício Barçanufo, que está retransmitindo a gente ao vivo lá de Mato Grosso. Campo Grande, participando aqui também com a gente. E deixo também, convido o pessoal a ligar aqui pra gente, 12-3921-3009, para falar com o Beto aqui, deixar as perguntas. Quem já ligou aqui foi a Dona Dina, que sempre participa, sentindo saudade de todos, de abraçar e conversar com os assistidos, né? Então a Dona Dina aqui lá do Paulo de Tarso, né, Rui? Rodrigo. Só para deixa eu falar de novo aqui para não perder o foco. Hoje no programa Prosa Criativa, que é o programa que vai ser exibido após o nosso, às 10h30 da manhã, o tema é Convivendo com a Síndrome de Down. E teremos as convidadas lá, a Virgínia Ferro e a Cláudia Domingues, né? Que são mães de portadores da Síndrome de Down, que estarão no programa conversando aí. Então, não percam, vai ser muito interessante, com certeza, essa experiência aí, hoje no programa Prosa Criativa, às 10h30 da manhã. Legal. Depois a gente volta aqui com as interações. Nobele entrou aqui também, mandando um abraço para o Nobele. Então, bastante gente, a Dolly Cassal, então tem bastante gente interagindo. Lembrando, deixa aqui suas perguntas, a gente vai passando aqui para o Farid. A gente volta daqui a alguns instantes. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Mandela na África, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido. perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Passa o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Passa o bem, você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol, faz-se existir ao idoso no asilo que se sente só. Você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Nós estamos aqui hoje com o Walter Farid Júlio, dirigente de curso do GBEM de Guarulhos, palestrante espírita, apresentador do programa Pronto Atendimento da Rádio Boa Nova e é biólogo por formação profissional. Hoje nós estamos desenvolvendo o tema A Importância do Pronto Atendimento em Nossas Casas Espíritas. Então está aí o nosso querido amigo Walter Farid Júlio. O Farid. Farid. Eu tenho uma pergunta para você do Aécio César, que ele faz a seguinte pergunta. Por que ainda nos prendemos a rótulos religiosos, sabendo que a caridade é a reunião de todas as religiões, tendo como foco o cristianismo redivivo? Aécio, né? Isso. Aécio César. Aécio, gratidão pela sua colocação. Quando as pessoas vêm me questionar sobre os rótulos religiosos, que infelizmente eles são de grande monta, eu no início do programa coloquei, eu passei, eu diria uns 30 anos ou mais criticando e tacando pedra em qualquer segmento religioso. Por quê? Hoje eu tenho plena consciência de que a minha ignorância em relação a qualquer segmento religioso levou com que eu pudesse ter aquele preconceito enraizado. O que isso tudo nos leva é a falta de entendimento e a falta de conhecimento. Quando algumas pessoas questionam, eu falo assim, qual é a religião do Cristo? Qual o segmento religioso do Cristo? Cada um vai achar que o Cristo, um vai dizer que o Espírito vai achar que o segmento do Cristo basicamente está dentro dos preceitos da codificação kardeciana. Outros vão achar que é do segmento protestante, vão levar para o segmento dele. os nossos irmãos católicos vão achar que está tudo ligado a ele. Tanto é que você perguntar lá na fundação da religião católica, vai dizer com o nascimento de Jesus. E, na realidade, sabemos que, na realidade, não é essa as datas oficiais que tem, embora lá consta, mas não é isso que aconteceu. Então, nós temos que levar em consideração, amigo Aécio, porque tudo isso é a falta de entendimento. Quando nós buscamos o entendimento, ele vai aclarando a nossa ideia, vai nos colocando em situações que nós passamos a aceitar. Nós não vamos mais apontar o dedo. Antes do intervalo, foi mencionado aí a síndrome de Down. A síndrome de Down era extremamente rejeitada, criticada, sofria extremamente discriminação. Há muitos anos que nós estamos lutando para que o Down tenha o espaço, tenha o seu direito. Também é um processo, saindo do processo religioso, um processo discriminatório. Então, eu não posso apontar o dedo por mão. Às vezes acontece que eu recebo, às vezes, algumas visitas na minha casa de irmãos que estão fazendo a divulgação da mensagem do segmento religioso deles. Eu atendo com maior respeito, maior carinho. Embora, um dia aconteceu um fato interessante. As duas senhoras que estavam fazendo a apresentação do conteúdo religioso, uma delas perguntou a minha religião. Eu falei, sou espírita, graças a Deus. A outra afastou um pouquinho assim, atrás de umas plantas que tem e falou assim, vamos embora, irmã, ela é coisa do demônio. Então, por quê? Eu não fiquei com raiva daquela senhora, porque ela, o entendimento dela é que o espiritismo é coisa do demônio, é coisa do Satanás, é coisa do caramanhum, é coisa de coisa ruim. Então, na realidade, o que mais mata é a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento. Por isso que nós estamos aqui falando nesse programa maravilhoso do quê? A importância e a divulgação. Quanto mais nós vamos falar sobre o Espiritismo e os segmentos correlatos, mais nós estamos divulgando a mensagem do Cristo, que nada mais é do que o amor ao próximo, o acolhimento, a resiliência, a benevolência, tudo isso. Gratidão, César, pela sua participação. Aliás, Aécio, César. Ô, Farid. Deixa no coração. Quem falou aí? Calinho. Oi. É só para complementar aqui, né? Para ilustrar também essa informação que o Farid deu para a gente agora sobre a ignorância, preconceito e ignorância ao mesmo tempo. Né? Preconceito e ignorância. Aconteceu um fato comigo, que esse dia nós contamos até no Contos e Casos, que está no nosso livro lá, Entre o Coração e a Razão, aqui em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, como muitos sabem, é aqui perto de Guaratinguetá, Aparecida, né? Aqui em São Paulo. Cachoeira Paulista, onde tem lá a Canção Nova, né? Então, um trabalho muito bonito aí da Igreja Católica. E em Cachoeira Paulista tem um dos centros mais antigos de São José, daqui da região. Talvez o Centro União Espírita Cachoeirense seja o centro mais antigo que nós temos aqui em toda a região. Então, mas aconteceu conosco, nós fomos cantar lá, e nós chegamos cedo, arrumamos os instrumentos, arrumamos tudo, e lá tem uma área, assim, um terraço muito bonito, e nós fomos, eu fui lá para o terraço, eu e outro amigo, ficamos ali batendo papo. E aí apareceu três senhoras na porta, ali perguntando para a gente onde era. Quando elas vieram, já eu convencido do jeito que eu sou, falei, pronto, já estão vindo para a apresentação do grupo musical, né? Mas não, elas queriam saber, aí olharam para cima, assim, viram a gente, falaram, onde é que fica a rodoviária aqui, moço? Aí eu, como tinha acabado de entrar na cidade, e a cidade não é grande, falei, se você voltar por aqui por trás, a rodoviária é ali. A gente tinha passado em frente, ela falou, não, aquela ali é a rodoviária velha, eu quero ir na rodoviária nova. E falaram que é aqui. Quando falou que é aqui, que ela olhou direito, União Espírita Cachoeirense se benzeu três vezes, crê em Deus Pai, crê em Deus Pai, crê em Deus Pai, e saíram na disparada dali. Agora, você veja só as coisas. Um lugar onde tem um centro espírita centenário, mais do que centenário. Não era mais para as pessoas pensarem desse jeito. Mas o crente Deus Pai dela saiu. Isso aí, elas não sabem nem quem, eu não sei nem quem elas são, mas elas podem ter certeza que elas estão eternizadas lá no livro que eu escrevi, porque para mim só serviu de brincadeira, porque hoje a gente leva isso na brincadeira até, porque não imagina que está cheio de gente assim ainda, que existe gente assim ainda, né? Existe aí, e eu tenho certeza que tem gente aí que se pudesse fazer fazer uma nova guerra santa aí para destruir a gente e muito mais outros aí. Ô, né? Jorge, mas tem uma curiosidade. O presidente do Centro Espírita foi prefeito de Cachoeira Paulista e não quis mais se candidatar. Foi uma vez só que é o nosso amigo João Luiz do Nascimento. É. Só comentar... João Luiz e a família dele toda são espíritas lá, né? Que já esteve aqui no programa com a gente, né? Já, isso, muitas vezes. João Luiz aqui. É muito conhecido aqui no estado de São Paulo todo e só comentar aqui no Vale do Paraíba. Só comentar aqui que o Daltro Pfeiffer, desculpa aí se eu falei errado aqui, falou: bom dia, muito bom esse programa de bate-papo e de assunto oportuno. Estou sempre ligado nesse programa aos domingos. Daltro de São José do Hortêncio, Rio Grande do Sul, olha só. Que legal. Ah. É, manda abraço a todos da bancada e ainda fala assim, ó, por que o Carlinhos não participa mais do programa? Ó, tá falando que é o melhor programa do ano, ó, que o Carlinhos tá no lugar do Jorge ali, ó. Aí, Jorge. Ô, Dalton, se a gente deixar o Carlinhos falar, ninguém, nem o convidado fala. Então a gente manda ele ficar ali. Porque ele fala, o Jorge muito, fala demais. Então a gente fala, fica ali, Carlinhos. Aí eu perguntei, mas qual o Carlos? Porque a gente tava com o Carlos aqui no telefone substituindo o Beto. O Beto tava aí fora por conta dos pais, né? O Carlos tava ali. Aí eu fiquei na dúvida: será que é o Carlos do telefone ou é o Carlinhos que tá aqui, né? Aí ele falou: não, é o Carlos que faz a propaganda do purificador da água aí, ó, da Camel Filtros. Fala, Farid. O Farid quer falar. O Rodrigo falou algo e me fez eu lembrar. Eu gostaria de mandar um beijo a uma equipe lá do Rio Grande do Sul, do Distrito de Machado, a Jaque Souza. Essa moça está 2 anos estudando Espiritismo, através do pronto atendimento. Ela montou um grupo de estudo lá, chama Aprendiz Espírita. É um trabalho muito importante. Jaque Souza, um beijo na sua alma, gratidão pelo seu trabalho. Espero que você possa estar nos assistindo, que eu mandei convite a você. Tá? Um trabalho que iniciou há 2 anos, ela já montou um grupo de estudo. Então, o Rodrigo falou lá do Rio Grande do Sul, fez com que eu lembrasse. É o Taifa. Mais pergunta? Tem mais pergunta, Carlinho? Daniel Rosa, tenho sim. O Daniel Rosa pergunta para você, professor Farid. Com maior apreensão espiritual de quem é iniciante, querendo respostas para o momento de pandemias, você acredita que haverá maior procura pela doutrina espírita nas transmissões online? O Daniel Rosa, lá de Goiânia, é um querido e amado irmão que nos acompanha assiduamente no pronto atendimento. O Daniel Rosa é importante porque ele já faz a pergunta e já dá a resposta. Evidentemente, Daniel Rosa, que houve um crescente até as habilidades para estar lidando com o meio de comunicação à distância. Eu, por exemplo, sinceramente, nunca trabalhava com... A não ser na TV, lá, pelo programa, mas eu não trabalhava à distância e tive que aprender até habilitar isso, aquilo, ver o que é um download, o que é um upload e tal, esse negócio todo. Então, Daniel, realmente... Isso vai fazer com que muitas casas, eu acredito que vai manter os cursos à distância. Tá? Eu acho que isso aí não tem como sair fora. Tá? Gratidão, Daniel Rosa, pela sua participação. Só pergunta, Carlinho. Tem aqui. Deixa que eu falo aqui. Tá, ok. A gente teve participação antes aqui, só comentar que teve o Nobélio, falou: bom dia, tema educativo para todos nós que estamos envolvidos no atendimento dentro da Casa Espírita. Irei rever a entrevista durante a semana. Claudinha Ribeiro também, com toda certeza, o atendimento fraterno é muito importante nas casas espíritas. É um momento onde o assistido se sente acolhido pela casa e pelos trabalhadores. Legal, o pessoal dando o comentário, comentando que como é importante o pronto atendimento fraterno nas casas, né? E a Maria Luísa Azevedo deixa uma pergunta: eu já quis ajudar as pessoas, mas sempre fui criticada e ainda dizem que você quer aparecer, né? O que você acha sobre isso, Farid? Se pudesse ser sucinto, que tem bastante perguntas. Eu gostaria só de dizer o nome dela mesmo. Maria Azevedo. Maria Azevedo, É o seguinte, quando nós queremos e podemos fazer alguma coisa, primeira coisa, nós temos que tapar os ouvidos para a opinião dos outros. Se a sua essência de vontade faz com que você vai fazer alguma coisa, faça. Não importa, a opinião do outro é a opinião do outro. Não importa, continue o seu trabalho, faça a sua, o seu trabalho voluntário e eleva o seu pensamento a Deus e fala obrigado, Deus, por essas pessoas que não a compreende o meu, minha assistência a esses outros irmãos. Tá bom? Gratidão pela sua participação. Walter, só complementando também, baseado já no que você já faz, que é exatamente a preparar pessoas para atendimento fraterno. Porque muitas vezes, às vezes o centro, ele não nos sente preparado, às vezes. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Então, no caso dela, eu sugiro que ela proponha ao centro como que vocês querem que a gente faça o atendimento fraterno. Como que a gente deve fazer esse atendimento fraterno. Agora, se não pode fazer atendimento fraterno no centro que ela está frequentando, saia desse centro, vá para outro, porque aí ele não está servindo para o povo, não. Sinceramente, é a minha opinião. É verdade. Tem mais pergunta? Tem, Carinhos. Sim. Tem sim, Rui. A Rosana Pinheiro faz uma pergunta. Como orientar pessoas, inclusive da família, que compartilham vídeos nas redes sociais de padres exorcistas que atacam o espiritismo? Bom, primeiramente, Rosana, obrigado pela sua participação. Nós temos que levar em consideração que existem muitos irmãos, até mesmo se dizendo espíritas ou espiritualistas, que estão ali conosco, seguindo e faz algumas divulgações de alguns atos não tanto agradável aos outros e a ninguém mesmo. Eu acredito que faz mais ou menos 15 anos aí, uma colega, ela disse assim para mim, disse, olha, nós fazíamos parte de um grupo, nós estávamos até dando um curso na época de atendimento fraterno lá, estava trabalhando, que é a Vânia, minha colega. Ela falou assim, eu passei a deletar todos os e-mails, todas as mensagens que eu recebo, que está trazendo algum conteúdo que foge do que nós estamos aprendendo aqui no Espiritismo. Tudo aquilo que foge, eu estou deletando. Se, por exemplo, você não vai passar para frente aquela situação, você está colaborando. E se essa pessoa do meio familiar que está fazendo isso, ou do meio espírita, vale se conversar um pouco com ele, trocar uma ideia com aquela pessoa. Às vezes ele não está tendo um entendimento. Eu, muitas vezes, não tinha um entendimento que hoje eu estou tendo com relação ao espiritismo. E eu confesso para vocês que eu taquei muita pedra. Então, o que eu vou... Nós devemos conversar com a pessoa, procurar mostrar, tá? Quando nós temos uma caixa d'água, aqueles que são menos jovens, sabe? Na década de 50, 60, tinha aquelas caixas d'água de amianto e o molequinho mais magrinho, aquele que subia lá com a vassoura para fazer a limpeza de tempo em tempo, para tirar aquele lodo. O que acontecia? Abria as torneiras e fazia aquele lodo lá, era uma farra lá dentro. Até a água que estava saindo era limpa igual a que estava entrando. O que fazia? Fazer essa depuração. Quando nós vamos eliminando o lodo e colocando algo novo, nós vamos substituindo aquelas más tendências. Lá no capítulo 17 do Evangelho, significa o homem de bem. O homem de bem, lá no item 3, do capítulo 17, fala o homem de bem. É aquele que elimina as suas vicissitudes, as suas más tendências. Então, quando nós estamos vendo alguém que está exercitando algo, que está trazendo malefício de uma maneira geral, vamos conversar com educação. Se a pessoa fala alto, diminui o seu tom de voz, tá? Ou silencie até que chegue num acordo, tá bom? Esse programa nosso, Vivência Espírita, há 17 anos está no ar, nós justamente fizemos para não combater, mas para mostrar a beleza da doutrina espírita. Exatamente. E olha, vou dizer uma coisa para você, pessoas ligaram para a gente, porque antigamente nós não tínhamos essa facilidade da internet, nós tínhamos era o telefone, ligavam dizendo, olha, eu não sabia que a doutrina espírita era tão bonita como vocês estão apresentando. Então nós apresentamos a doutrina espírita com muito amor, com muito carinho, viu? E com muita dedicação. Isso as pessoas percebem tranquilamente. Isso aí. Lembrando, Rui, lembrando também, viu, Walter? Com certeza no programa, no seu programa também, deve ser a mesma estatística. Aqui 70% não é espírita. 70% das pessoas que nos assistem não são espíritas. Essas pessoas que criticam muito deviam conversar com essas pessoas que assistem para saber o que elas pensam, né? Tanto evangélicos como católicos, nós temos uma assiduidade grande aqui, mais mesmo do que espíritas. É verdade. No seu livro tem aquele caso... no seu livro tem aquele caso daquela nossa irmã de caridade. Conta para o Walter, conta para o nosso ouvinte o que aconteceu. Então, aí foi aconteceu numa loja que eles eram patrocinadores nossos, com a Princesa dos Bordados, aqui na cidade de São José dos Campos, e chegou lá três irmãs de caridade que ela ajudava muito também a igreja, lá o convento lá das irmãs, lá a obra de caridade das irmãs, elas ajudavam bastante. Como que é o nome dela mesmo, Rui, da dona mesmo? Bete, né? A Bete. Aí chegou no momento, as irmãs pareciam que estavam cercando o Lourenço ali, queriam fazer alguma colocação, aí uma hora que elas não suportaram e falaram para a Bete: Bete, nós estamos muito decepcionados com você. Aí a Bete falou: mas decepcionado comigo? Como decepcionado comigo? Falou: estamos decepcionados porque você está patrocinando um programa espírita. Aí a Bete falou, pensou, né? E com sabedoria respondeu: e eu estou felicíssima com vocês. Mas por quê, Bete? Porque vocês estão assistindo o programa Vivência Espírita, entendeu? Porque se vocês não estivessem assistindo, vocês nem sabiam que eu estou patrocinando. Então, ela só foi buscar lá e saiu tosqueada de lá. Mas, o Walter, tem outro caso também, viu? Que uma moça que era obreira de uma igreja evangélica, ela um dia chegou para mim e disse: ô, João Rui, eu vou falar uma coisa para o senhor. Nós temos três pastores na nossa igreja que ficam ouvindo o programa do senhor. Depois de chegar de noite, ele coloca tudo aquilo que vocês colocaram na preleção, lá na coisa dele. Eu falei: nossa, que maravilha. Ele falou: mas não fala nada para ninguém, não. Eu falei: não, pode deixar que isso aqui vai ser um segredo, eu e você. Tem uma pergunta aí, né, Carlinhos? Sim. A Deise Manzano, o Farid, pergunta o seguinte: pronto atendimento, pronto socorro, escuta fraterna, todas essas denominações são feitas somente nas casas espíritas. Como nos preparar espiritualmente para isso? A Deise Manzano, estou aqui hoje com vocês, graças a Deise Manzano, a minha querida e amada irmãzinha de alma. Isso que eu ia falar. Deise é uma das mais antigas lá do pronto atendimento. A Deise está fazendo essa colocação, ela sabe que ela trabalha há mais tempo do que eu, lá na casa do irmão X, que ela dá aula, então ela sabe o quanto é difícil preparar as pessoas para uma denominação. Até na casa que eu frequento, existe um segmento que fala pronto atendimento, outro fala diálogo fraterno, outro fala atendimento fraterno. Então, Deise, a realidade, você sabe que ela é muito árdua, mas nós não podemos perder a esperança, a vontade, o discernimento de seguir trabalhando. Então, nós temos que colocar aquilo que eu falei agora há pouco. Nós vamos colocando água limpa numa água que não estava tão limpa, dali a pouco aquela água está melhor do que estava antes. É o trabalho de formiguinha, tá? Eu sou amado tanto quanto eu amar. Então, se eu vou externar amor, se eu vou externar a mão ao próximo, esse próximo vai estar próximo de mim. Como alguém colocou aí, com relação à frequência nos programas de não espíritas, é muito alto o programa de não espíritas. Porém, só para ter uma base, no dia de psicografia na casa espírita, o índice de pessoas que vão buscar a psicografia não espíritas, eu diria que bate lá nos 80%, viu? É muito, muito grande o alto índice de pessoas. Então, esse trabalho, desde... não importa se é pronto atendimento, se é atendimento fraterno, se é socorro fraterno, se é diálogo fraterno. É muito importante que nós possamos fazermos como esse programa e outros tantos, fazemos o quê? A divulgação, o trabalho e darmos a nossa participação, o nosso trabalho. Eu sou fã de Madre Teresa de Calcutá. Eu sempre existe. O atendimento fraterno que a Madre Teresa de Calcutá fazia era uma coisa estrondosa. E ela já, com o seu corpo físico envelhecido, muito já cansada, ela foi questionada por um jornalista, com toda a sua prepotência, a sua arrogância, e ele disse: madre, esse seu trabalho de voluntário, de assistência que a senhora faz, é uma gota no oceano. Ela olhou para aquele jornalista e disse: olha, jornalista, eu sei que é uma gota no oceano, mas o oceano jamais seria o mesmo sem essa gota. Então, esse atendimento fraterno, ele pode ser uma gota no oceano, mas nós jamais poderemos esmorecer e trabalhar no sentido de levar a mensagem do Cristo a todos os lares, a todas as pessoas. E... senão, o Espiritismo não seria o Espiritismo. Walter Farid, né? Eu acho que muitas pessoas, a minha percepção, tá? A minha opinião, tá? Não pode não ser a realidade aí para muitas pessoas. Mas quando eu comecei na doutrina, eu participava de psicografia como assistido, como pedindo, por exemplo, na minha avó materna, eu queria receber notícia da minha avó materna. Depois que eu fui me aprofundando na doutrina espírita, eu acho que a própria doutrina, ela é tão consoladora que ela nos instrui. Por exemplo, a gente encontra na doutrina a consolação que a gente procurava na carta, por exemplo, consoladora. Eu acho que isso justifica por tanta porcentagem assim, de não espíritas, porque os próprios espíritas já encontram a consolação na própria doutrina, estudando a doutrina, compreendendo, evoluindo a consciência. A gente vai sempre para Uberaba, né, caravana, então a gente participa do trabalho de psicografia lá do Bacelli. Eu acho que no primeiro ano eu entrei pedindo a carta da minha avó, né? Não recebi, fiquei meio decepcionado, mas quando eu vi as outras cartas, aquilo me deu um alento tão grande, e eu vi pessoas que perderam todos os filhos, mães que perderam todos os filhos, filhos que perderam todos os pais, e que eu senti vergonha. Eu senti vergonha de entrar na fila, tomar o lugar de alguém, sendo que tem muita gente muito mais necessitada, muito mais precisando desse alento do que eu. Eu acho que isso justifica essa porcentagem. A minha opinião, novamente. Você acredita nisso também, que nós que somos trabalhadores, a gente ganha muito mais, né, com as cartas, vendo as cartas dos outros, participando de um pronto atendimento, ouvindo os problemas dos outros, do que a própria pessoa que está lá recebendo? Olha, você fez uma colocação exatamente, concordo plenamente com você. Isso é muito, muito gratificante. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento. A gente não tem o entendimento dessa satisfação. Na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos estudando, vamos melhorando o nosso entendimento, nós vamos percebendo que essa sensação que você está relatando é muito grande. Você me fez eu lembrar, uma senhora, ela frequenta o GBEM com mais duas filhas. E eu conheço aquelas... pessoas há muitos anos, as meninas estavam crianças, agora estão mocinhas, estão com uns 18 anos por aí, 19 anos. E essa senhora um dia chegou para mim e falou assim, lá no GBEM, e eu sempre atendi lá, recepcionei. Aí ela chegou há uns 2 anos ou 3 aí, ela chegou assim e falou assim: eu queria falar com o senhor. Eu falei: mas não, tá, eu sou aquele cara que fala pelos cotovelos. Aí eu: pois não, tá. Ela falou: olha, eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei assim: como assim? Por que você pediu perdão para mim? Aí ela falou assim: eu tinha uma raiva do senhor, mas uma vontade de enforcar. Ela falou assim: e hoje, se eu venho aqui e o senhor não estando aqui, eu não sinto prazer nenhum, porque o senhor é tão importante na minha vida. E eu falei: poxa vida, mas o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Ela falou: você não lembra, mas as minhas filhas estavam adolescentes, estavam amando muito trabalho. E um dia, uma das minhas filhas perguntou um negócio para o senhor ali na frente. E o senhor deu um conselho para minha filha. A minha filha, ela não queria vir aqui de jeito nenhum. Hoje, ela frequenta aqui, está terminando os cursos e ela mudou completamente a vida de casa. Então, o que acontece? Aquele atendimento que eu fiz à filha dela fez ela mudar a versão sobre a minha pessoa. Tem muita gente, porque é o seguinte, as pessoas rotulam. As pessoas rotulam. Faridianamente falando, as pessoas olham e falam assim, ah, eu rotulo. Eu fazia o pronto atendimento quando eu comecei e eu sempre ia uma camisa normal tal. E eu trabalhava numa multinacional que exigia que eu estivesse sempre de terno, gravata tal. Aí a Celina Sobral, que é uma das diretoras da FEAL, ela falou, Farid, você não está utilizando o perfil de indumentária que você utilizava quando eu te conheci em 2006. Falei, como assim? Não, Farid, você tem que usar aquela marca quando você trabalhava lá na multinacional, não é porque você é aposentado, a Celina falou. Então, o que acontece? Existem pessoas que falam assim, ah, o Farid está lá de gravata, de paletó. Aí, aquele cara, aquele lá é um insuportável, é um poço de ignorância, é um poço de arrogância. De tudo, não estou muito errado, não. Porém, eu estou ali por uma condição, porque as pessoas que me conhecem há mais tempo me viam assim. E eu concordei com a Celina e passei a seguir a orientação dela. Aliás, um beijo para a Celina. Ela esteve, falou comigo quarta-feira. Um abraço à Celina. Ela está assistindo. Está escutando a gente aqui. A Celina está assistindo? Tá, e vai participar do programa aqui com a gente também, né, Rui? Ai, a Celina. Então, tá ótimo. Então, é isso. É, a gente rotula muitas pessoas sem saber, sabe? O que acontece? Nós, às vezes, meu conhecimento, ele pode ser muito grande, mas ele não é igual do Rui, não é igual do Rodrigo, não é igual do Carlinhos, não é igual do Jorge. Então, são conhecimentos diferentes. Então, cada um de nós, nós todos temos as nossas potencialidades. As nossas potencialidades estão aqui dentro de nós. Então, se nós pudermos acolher uma pessoa, não importa a forma, uma palavra, com gesto, estender a mão. Tem muita gente que distribui cesta básica e distribui janta à noite aí e não tem dentro do coração nenhum sentimento de caridade. A verdade é essa, porque ele está querendo só aparecer na mídia como está fazendo aquilo. Ah, então, isso é muito importante. Nós temos que fazer a nossa parte de maneira singela, mas continuar fazendo. O que você está falando é muito importante, Farid. É muito importante, você falou. Tem muita gente fazendo caridade, mas sem o sentimento da caridade. E a gente tinha comentado aqui, né? Acho que era o programa com o Wilson, né? E a gente estava falando sobre o tema de religião, né? Que o Espiritismo é uma religião, né? Emmanuel, né, tinha até comentado, lido, e agora eu lembrei, que Emmanuel diz que religião é o sentimento que nos liga a Deus, ou seja, o sentimento que nos liga a Deus. Então, isso, ou seja, o sentimento da caridade, né, a gente aprende que fora da caridade não existe salvação na doutrina, então não adianta só praticar a caridade, também tem que ter o sentimento da caridade para nos ligar a Deus. Né? Muito legal. Rodrigo, precisamos fazer o nosso momento gigavai. Vamos. De repente a gente podia até fazer um comercial, porque já só fizemos um. Tá, não é um comercial, não. Chamar os nossos apoiadores, só os apoiadores sem música, né? Colocar aí só os quatro que a gente faz e voltar já com o momento gigavale. Só para falar, Walter, a gente coloca aqui uma mensagem e depois que a mensagem for executada, a gente pede para você comentar. Tá bom? Ah, tá. Aí a gente vai para o comercial, volta com a mensagem e você comenta para a gente. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos agora no momento Gigavale. Qual é o tema, Jorge? Qual é a mensagem? A alegria dos outros. Legal. Vou soltar aqui só um minutinho. Só um minutinho, que eu, agora é comigo aqui. Espera aí. Se eu te falar que eu não separei, Jorge, porque eu separei as músicas, você estava separando o momento de Gavale. É, no momento espírita número 20, Rodrigo. Calma aí, então, deixa. Vai procurando aí, que é assim mesmo que acontece. É. Quando eu não estou aí, as coisas ficam meio atrapalhadas, né? Você disse. O momento 20 tem vários aqui. Qual que é o título? Uhum. Qual que é o título do Momento 20? A Alegria dos Outros. Alegria dos Outros. Tá aqui, já achei já. A Alegria dos Outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta a Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médium, olhando-o profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: Fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que está lhe fazendo falta, meu filho. A alegria dos outros. Será que já paramos para refletir que todas as grandes almas que transitaram pela Terra estiveram intimamente ligados com algum tipo de doação? Será que já percebemos que a caridade esteve presente na vida de todos esses expoentes, missionários que habitaram o planeta? Sim. Todos os espíritos elevados trazem como objetivo a alegria dos outros. Não se refere o termo, obviamente, à alegria passageira do mundo, que se confunde com euforia, com a satisfação de prazeres imediatos. Não. Essa alegria dos outros, mencionada por Emmanuel, é gerada por aqueles que se doam ao próximo. É criada quando o outro percebe que nos importamos com ele. É quando o coração sorri de gratidão, sentindo-se amparado por uma força maior, que conta com as mãos carinhosas de todos os homens e mulheres de bem. Possivelmente, em algum momento, já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando de alguma forma conseguimos lhes ser úteis nas pequenas e grandes questões da vida. Esse júbilo alheio nos preenche o coração de uma forma indescritível. Não conseguimos narrar, não conseguimos colocar em palavras o que se passa em nossa alma quando nos invade uma certa paz de consciência por termos feito o bem de alguma maneira. É a lei maior de amor, a lei soberana do universo, que da varanda de nossa consciência exala seu perfume inigualável de felicidade. Toda vez que levamos alegria aos outros, a consciência nos abraça, feliz e exuberante, segredando ao pé de ouvido: É este o caminho. Continue. Sejamos nós os que carreguemos sempre o amor nas mãos, distribuindo-o pelo caminho, como quem semeia as árvores que nos farão sombra nos dias difíceis e escaldantes. Sejamos nós os que carreguemos o amor nos olhos, desejando o bem a todos que passam por nós, purificando a atmosfera tão pesada dos dias de violência atuais. E lembremos, a alegria dos outros construirá a nossa felicidade. Horas e 44 minutos. Essa é o momento Gigavale. Walter, algum comentário? Olha, essa mensagem ela é tão profunda, tão significativa, que me trouxe várias lembranças. Até vou ser sincero para vocês, eu costumo dizer, eu que sou difícil de me emocionar, emocionei. Na realidade, eu me emociono fácil. Mas essa teve uma profundidade muito grande que passou aqui pela minha mente. Eu lembrei aqui da questão 785 do Livro dos Espíritos. Então, o que que lá fala? O maior empecilho para o nosso, para a nossa melhoria, para a nossa evolução, é o orgulho e o egoísmo. Existem tantas pessoas que caem dentro de um centro espírita, de um grupo espírita, de uma casa espírita, estuda há 40 anos, e aí você pergunta para ele, olha, você pode comentar, estou fazendo um trabalho de aprendizado aqui sobre o atendimento fraterno. E a pessoa fala, imagina que eu vou perder tempo em fazer cursos que eu estou há 40 anos no espiritismo, não preciso perder tempo com esse atendimento fraterno. Então, essa mensagem, ela passa com que uma mensagem que nós não podemos nos enclausurar e deixar de distribuir aquilo ao próximo, trazer alegria aos próximos. Existem muitas pessoas que falam, como que eu vou trazer alegria aos próximos se eu não tenho ninguém para compartilhar? Porque aquele orgulho, aquele egoísmo faz com que ele encapsula naquele interior e não distribui. Imagina aquele avô que recusa implantar um carvalho, porque sabendo que ele poderá não estar mais aqui para ver os netos e os bisnetos a balançar naquele carvalho. No entanto, ele não pode pensar nisso, porque espiritualmente nós somos imortais. Então, se nós não estivermos aqui fisicamente, nós podemos contemplar a alegria de outros, mesmo na erraticidade. Então, nós não podemos trabalhar enclausurando e egoisticamente fechando. Nós temos que dar a oportunidade. Existem muitas maneiras de nós distribuirmos alegria aos outros. Podendo ouvir as pessoas, podemos compartilhar os seus aprendizados, como nós estamos fazendo aqui, as nossas experiências, nós temos que passar aos outros. Porque um dia nós não estaremos aqui fisicamente, mas espiritualmente nós podemos estar contemplando. E esses outros estarão alegres por ter colhido aqueles frutos do nosso plantio. Então, essa reflexão é muito interessante. Me lembrou agora várias passagens, mas eu procuro falar, e eu acredito que vocês tenham o tempo de vocês também para que eu possa estar falando. Bom. Vamos encerrando o nosso momento de Gigavale, Rodrigo. Vamos sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema A Importância do Pronto Atendimento em Nossas Casas Espíritas. E nós estamos aqui na companhia do nosso querido amigo Walter Farid Júlio, que é dirigente de curso no GEBEM, lá de Guarulhos, apresentador do programa Pronto Atendimento da Rádio Boa Nova, e está sempre mandando um beijo no coração ou na alma das pessoas que ouvem o seu programa. Oi, mas a gente precisa terminar, né? Está na agora hora. Agora já estamos em cima, já. Foi muito legal, né? Bacana mesmo, passou rapidinho. Mas já são, daqui a pouco o pessoal do Prosa Criativa chega chutando a gente aí para fora. Só para falar aqui de um nosso internauta que entrou aqui, o José Amaro, colocou aqui os livros do Luiz Sérgio, né, falando da simplicidade, que muitas pessoas têm preconceito, porque Luiz Sérgio escreve com simplicidade, todas as pessoas entendem. Nós concordamos com você, José Amaro, porque está cheio de intelectual escrevendo aí. Não que os intelectuais não sejam importantes, mas a gente precisa levar o espiritismo para o povo, que as pessoas entendam tudo que está sendo escrito ali, porque a doutrina espírita é a doutrina para o povo. Então, concordo com você, e eu destaco até de todos os livros aqui, que você, pelo que você está colocando aqui, você já conhece bastante, mas eu destaco dois livros aqui importantíssimos que foram para a minha vida, que é Cascata de Luz e Na Hora do Adeus. Tem muita gente que pergunta para a gente sobre a morte, como é que a gente morre, o que acontece com cada um. Ele, no livro Na Hora da Deus, tem exemplo de tudo quanto é maneira de gente que morre aí, com as colocações leves, com as colocações interessantes do Luiz Sérgio, que é um espírito que a gente respeita bastante. Então, Rodrigo, vamos colocar aí os nossos aniversariantes? Vamos sim. Vou soltar aqui a vinhetinha do aniversariantes. Só um minuto, tá aqui. Rodrigo, eu só tenho aqui para falar hoje, o pessoal do Paulo de Tarso, o Rui fala aí, né, Rui? Eu estou aqui só com ontem, dia 18, foi aniversário do Centro Espírita Maria João de Deus, 38 anos de existência do Centro Espírita Maria João de Deus. E eu estive na inauguração do Centro Maria João de Deus, viu, Jorge? Por seu conhecimento. Isso aí o Jorge fala que eu tenho 100 anos aqui que eu estava na inauguração aí. Então, isso aí foi o pessoal lá do Amor e Caridade, lá de Santana, que eu fui fazer uma cantar lá, era aniversário de 100 anos. Aí quando o Rui chegou, ele falou: ô, o seu Rui aí é um dos fundadores. Eu falei: pô, mas o Rui falou que só tem 80. Eu fui naquela época ele tinha 75, 76, mas o Rui falou que só tem 76. Aí depois ele foi explicar para mim que teve várias inaugurações, várias fundações lá do centro. Ele estava ainda quando ele estava na mocidade. Bom, nós queremos mandar um abraço para a Vilma Lima, lá de Leme, que no dia 18 de março fez aniversário. A Amanda Biruel, que faz aniversário amanhã, no dia 22. O Rafael Brizante, que também faz aniversário amanhã. O Gabriel Gonçalves, do dia 22. E no dia 27, a nossa querida amiga Vera Yoshitaki. Tem mais alguém? Do aniversário do meu filho, Carlos Renato Marques Pereira, que faz 41 anos amanhã. Mais não. Algum aniversário? Não, aqui não. Vamos pro, Jorge, mais pro alguém sorteios? Aí? Não? Não, então. Vamos para o nosso sorteio, sorteados agora. Vamos sim. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Então, hoje, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, hoje, quem foram os sorteados de hoje, quem participou aqui com a gente, comentou, ligou para nós, participou do programa aqui, interagiu e ganhou o livro, né, que a gente sorteou um livro espírita, foi o Sérgio Borges. Sérgio Borges foi sorteado aqui para ganhar o livro espírita. E o CD... Né? Deixa eu só parar a música aqui para não ir para a próxima. Adriana Luísa Teixeira Rodrigues, né? Participou aqui e ganhou o CD, né? Então a gente, quem for daqui de São José dos Campos ou região, a gente pede para buscar lá na livraria, não agora durante a pandemia, que eu não sei se o Mário vai estar aberto, né? Mas esperar passar um pouco, lá na livraria da Casa do Caminho, que apoia o nosso programa, né? Então na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Se não for daqui de São José, entre em contato conosco, entre aí no site, tem o nosso contato no site vivenciaespirita.org, entre em contato conosco, passando o endereço para a gente poder mandar para vocês o livro ou o CD. Tá bom? Então foi o Sérgio Borges e a Adriana Luísa Rodrigues, Teixeira Rodrigues. Parabéns aí e vamos em frente. Só queria perguntar para o Carlinhos aí. Carlinhos, você que está olhando as perguntas, tem alguma pergunta aí que nós deixamos de fazer? Não dá para fazer todas, mas pelo menos mais uma daria para fazer, se tiver. Tem sim, Jorge. Tem o Valdeci Braulio, que pergunta o seguinte: será que nós espíritas ainda somos tímidos perante pessoas de outras religiões? Será que deveríamos ser como Paulo de Tarso e dar a cara a bater? Paulo enfrentou o judaísmo para poder falar ao Cristo, para falar do Cristo. Muito, muito boa colocação. Nós somos extremamente tímidos. Para você ter uma base, existem colegas que estavam no Espiritismo há muitos anos e fora da casa espírita alguém perguntar para ele qual a sua religião. Sabe bem, sabe? Eu gosto, estou estudando um pouco do Espiritismo. Ele foge da colocação dizer eu sou espírita. Ele foge da realidade. Isso é muito importante. Você fez uma comparação com Paulo de Tarso. Saulo, que era Saulo de Tarso, ele era um perseguidor. Depois, humildemente, ele ficou 3 anos só estudando os rascunhos lá de Mateus e Levi, que ele conseguiu adquirir. Ficou lá estudando para poder transformar em Paulo de Tarso, e ele é o verdadeiro apóstolo da mensagem do Cristo. Gostei muito da sua colocação. Nós precisamos de ser tímidos, acovardados, fugindo da realidade. Temos que dar cara a tapa. Parabéns pela colocação. O Walter, nós ficamos muito felizes quando nós vemos falar sobre o exorcismo das religiões, tanto na católica quanto na evangélica, porque nós, como trabalhamos em socorro espiritual, a nossa alegria é em acolher esses irmãos que são expulsos de lá, orientamos, esclarecemos e os encaminhamos para as colônias de refazimento no espaço, onde eles são acolhidos com todo o amor desse mundo. É isso aí. Nós temos que continuar nesse caminho da caridade, amor ao próximo, seguindo os preceitos de Jesus. Verdade. Rodrigo, vamos... Eu acho que a gente já pode, então, começar a se despedir aqui. Só combinar com o Walter. Walter, nós vamos fazer o contrário agora, né? Naquela hora nós começamos, aí, do mesmo jeito. E você foi o último a ser apresentado. E agora também nós vamos terminar aqui. Você vai ser o último a falar também hoje. E fazer uma pré... Na hora que você for fazer, então, suas considerações finais, você encerra fazendo uma prece para a gente também, tá bom? Ah. E esse sistema de apresentação que você fala, esse encerramento, você tem algum tempo limitado que você atribui? Não, porque a gente precisa terminar 10 horas, né? Mas a gente dá a gente precisa terminar 10 horas, mas a gente 5 minutos para lá, 5 minutos para cá, não tem problema, não. Não, é porque eu costumo brincar, de repente a gente faz a prece do Zé, né? Uhum. A prece do Zé é uma prece curta, mas com profundidade. Não precisa ser a do Zé, não, né? José, né? É boa noite, Jesus, bom dia, Jesus, né? Mas pode ser um pouquinho, né? Do Zé alguma coisa. Mas então a gente vai, Walter, agradecendo bastante. Eu penso que pessoas que têm que lidar com atendimento fraterno têm que ser bem humorada como você é. Né? Tem que ser clara como você é, e nós gostamos muito da sua presença, tenho certeza também que os nossos aqui internautas também gostaram bastante. A gente deseja que você continue com sucesso lá no seu programa, na rádio e TV Mundo Maior, né? Rádio Boa Nova, e a gente deseja tudo isso para vocês, e vai se despedindo aqui de todos os nossos companheiros vivencianos que estão conosco todos os domingos de manhã. Um grande abraço a todos. Paz e alegria em todos os corações. Walter, nosso muito obrigado pela sua presteza, porque eu liguei para você e você falou, só Deise mandou, me recomendou, eu vou com o maior prazer ao seu programa. Então, um grande abraço para a Deise, que deve estar nos ouvindo. E nós gostamos demais da sua colocação, da sua gentileza, da sua simpatia, e nós gostaríamos que você voltasse outras vezes no nosso programa, tá? Então, nosso muito obrigado. Presencial, né? E domingo nós teremos aqui a professora Antônia Varotto falando sobre a importância de Pestalozzi e de Léon Denis na educação moderna, na educação que nós deveríamos colocar em prática hoje. Ele estava há mais de 100 anos, eles pretenderam fazer inovação. Então, nós teremos Pestalozzi e Léon Denis como educador exemplar. Nós agradecemos a presença de toda a família vivenciana, agradecemos ao nosso querido irmão Walter Farid, agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade desse aprendizado maravilhoso no domingo, desejamos a todos um domingo abençoado em família, com seu franguinho com macarrão, com a graça de Deus, e a oportunidade que temos de colocar em prática os ensinamentos obtidos hoje em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada nesse orbe. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Rodrigo. Legal, vou agradecer. Rodrigo, só para não deixar de falar, coloca a música Evangelize da Célia Tomblay no final, tá bom? Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Agradecendo. Obrigado. Aqui todos os ouvintes, as rádios que estão conectadas conosco, né? E convidando vocês para participar do nosso grupo do Telegram. Então, quem está aí no YouTube, a gente postou aqui no YouTube e no WhatsApp também. Então, entra aí no nosso grupo do Telegram. Tem bastante gente já participando. Eu só não postei aqui no YouTube, mas eu vou postar aqui para o pessoal participar aqui conosco. Vou colocar aqui o link, é telegram.vivenciaespirita.org. Para entrar, a gente sempre posta atualizações lá, sempre está comentando. Então, para quem não está no grupo do WhatsApp, entra aí no Telegram, telegram.vivenciaespirita.org. Então, a gente convida vocês também para continuar aqui. Vai ter o programa Prosa Criativa, que vai falar sobre Síndrome de Down. Então, eu vou receber aqui a Virgínia Ferro e a Cláudia Domingues comentando aí sobre convivendo com a Síndrome de Down. Vai ser muito legal. Começa agora, 10h30, ao vivo aqui pelo programa Prosa Criativa aqui no YouTube do Vivência Espírita. Então, agradeço aí ao Farid também e a todos os nossos ouvintes que participaram aqui. A gente pede desculpa para quem mandou mensagem, a gente não teve tempo de ler aqui ao vivo. E também quem ligou para a gente aqui pelo telefone. Então, até o próximo programa às 8 horas. Farid, se você puder fazer suas considerações finais para a gente e a prece de encerramento, por favor. São muitas pessoas que eu gostaria de estar mandando um abraço, um beijo, especificamente, de uma maneira geral, agradeço toda a equipe do pronto atendimento da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e a direção da casa também, a todos os nossos irmãos a nível Brasil que estão nos acompanhando. E gostaria de mandar uma energia especial a Marlene Leal, que está um pouco necessitando de energias salutares sua recuperação. Tá bom? A doutora Adriana Luiza Teixeira Rodrigues, amanhã estarei com ela. Um beijo no coração pela recuperação, Deise, Celina e toda a equipe aí. A Núbia também, que em breve vai estar com vocês, que eu vou convidá-la, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por este grande momento, por essa grande oportunidade que aqui estivemos, podendo exercitar a prática do aprendizado e de levar a mensagem ao próximo através do pronto atendimento. E nesse momento de penúria e dificuldades dessa pandemia, que nós possamos agradecer à espiritualidade maior, a Jesus, a Deus, por todas as dificuldades que nós estamos encontrando e estamos passando neste momento. Porque nós só poderemos evoluir superando-as. Então, nós estaremos no caminho do bem e podemos, com certeza, através do exercício, do amor ao próximo, da prática da caridade, da prática do entendimento, nós podemos a cada dia estarmos melhores preparados para divulgar essa mensagem muito importante e muito fortalecedora para nós, que é a mensagem do Cristo. Através do Espiritismo, nós podemos fazer com que essas energias, essas palavras e esse sentimento toquem no coração de todas as pessoas. Que Deus, na sua infinita bondade, possa fortalecer e amparar a todos aqueles que nos acompanharam, a todos aqueles que nos estão ouvindo, que possa ter uma semana abençoada, um domingo abençoado e um beijo no coração de todos. Aqueles que aqui estiveram, que ainda não me amam, não se sinta culpado, porque não fiz merecedor desse amor. Um beijo no coração e da alma de cada um de vocês. Gratidão eterna. Que assim seja. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize.